Ó Senhor, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia, a Ti confesso meu pecado, com o coração quebrantado, clamo em oração. O povo se apartou, rebelde em sua dor, mas em Ti, Senhor, encontramos o amor. Ó Senhor, ouve nosso clamor, perdoa, transforma, traz o Teu fervor em Tua verdade. Queremos caminhar, renova nosso ser, cidade em desolação. Jerusalém clama em súplica ao coração. A Tua justiça, Senhor, é nossa esperança. Com mãos levantadas, buscamos a mudança. Tua palavra é luz. Abre os teus olhos, sede desbepi e pinha.